158, nível 350, saída pouca transição Caju, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5135, frequência do controle 120, decimal 8, aguarde para o cotejamento. Tá 3154 na escuta do solo? Afirmativo, senhorita. Tá 3154, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette no 9, 3154. É, meu ano 14, cotejo. 350 autorizado para o ciclo 358, está na Pulca Azul. Ciclo 35 transfondo, 08 controle, Xané 1142. Xané 1142, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 01. Então, se for delta, desce para altitude de tráfego, em Salvador, QNH 1014, confirma a estimada de pouso. Final, 1648. Pelo 648, pouso autorizado, pista 10, vento 120, graus 139, cheque 3. Ele pouso, cheque 3, ligado. Vento 03, veículo 46, cheque 120, assinal 8, controle, bonjour. Controle 108, grátis. Alguns urubus aqui na final, viu, procedente do Barra Lixo. Ok, certo. 065, a informação Vitor confere, autorizado Campinas, via UP Zulu 16, até Bravo, até o Zulu. Após, conforme rota do plano de voo. Vitor autorizado 360, saída da El, Leda, após pitch. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5163. Frequência do controle 120, decima 1. Descendendo para o 090. Positivo, livre. Porteira brasileira 2733, controle. Fala da 10, da Euleda Bridge, da 3016, que é a posição para a rota do plano. 5163 o código, 208 será o controle de saída para o passo 065. Apenas aguardando 300 em coordenação. Entra do 4065, aguarde distante. Salas 48, chamando 21, décimo 9. 6-9, Salvador, boa tarde, 1-4-2, chegou aqui. Pão no 648, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. prossiga. 065, nível 300. Coordenado, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 03. Até menos, recuperaremos o resultado 065 para o TAC. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Alto e claro. Papazita, prossiga. Pelo Papazita, eu só confirmo em OBT. Oceano 314, esse é o controle Salvador, meu cordial. Vamos encurtar essa trajetória. Está passando agora nível 170, ajuste 1014, desça para 4000, direto Duna para o ILS. Deixa o seu critério. 191, está agora 40 milhas no nível 90, chame os canais previstos. Chame. Romeu 8.4. Romeu 8, autorizado Sierra, 90 Vitor Romeu, plano Yankee, é, irá nível 040, a terra de AO 275, José Salvador. Até 15 milhas, após irá visual até o destino. Transponder 5122, pista 107, saída Arbor, após direto destino, primeira curva à direita. Acione 5122 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. Responda padrão, quilo Romeu 8. Tá, torre 1895, confirmo para o B4, então, ok. Boa tarde, Romeu 142, no gate 1, puxa o canal. Autorizado, chame táxi, Oxa 6142. Quatro quatro meia dois, identificação chega da Mari, desça para o 050. Boa tarde, objeto 5856, na posição 5, da Vitor, solicita autorização de tráfego. 5856, informação de confere, segundo para cópia, aguarde. Aguarda para a cobra 5856. Paulo, você não é 6142? 142, prossiga. Por gentileza, coordenar com a torre, a saída com referências visuais até 2 mil pés e após a proa Cuca. Qual é a distância? Me avisa no quarto, é bom estabilizar o localizador. Oxa 6142, só confirmando, sua intenção é decolar visual pelo corredor forte, é isso, pela linha do litoral e após a prova PUC, é isso? Ah, não vai ser. Ok, se a gente aguarda o instante, vou coordenar o controle. Obrigado. Para o estacionamento Azul 4065, posição 3. Azul 4065, após o Avianca taxiar sua cauda, está autorizado o push champar paz. Após o Avianca livrar retaguarda, está autorizado o push e tomar a paz. 4065. Uno 42, infelizmente o controle negou a autorização, vai ter que cumprir a subida PUC, ok? É, tá certo, obrigado. Para o táxi 6142 com 143 a bordo, Natal com 4,5. 4 horas e 30, Natal 143 a bordo. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895. Bom voo e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Júlio Papa Vitor está na escuta para a cópia. Júlio Papa Vitor, só confirme o pátio que se encontra e a pista que utiliza. Está no pátio da Aerostar, decola da 17, é isso? Ok, o Kilo Papa Vitor, então autorizado para Teixeira de Freitas 085, a rota direta pela linha do litoral. Decola vai cabeceira 17, com curva à direita, restrito a 1 mil pés, pelos corredores Axé e Caixa Pregos até a liberação do controle. O transponder é o 5416 e o controle opera em 120.8. Corteja. Cortejamento, qual é o POB e autonomia? 04, 5 horas. Proacionamento, táxi decolagem, a torre em 1895. No altímetro é 1014, tenha uma boa tarde. O Kilo Papa Vitor. Web 5856, pronto, cópia. Pronto para cópia, Web 5856. Web 5856, autorizado Natal e a Upezulu 10. Nível 350, sai da PUC, transição de par. Pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5172, frequência do controle 120.8. Autorizado Natal, nível 350, via Upzulu 10. Decola 10, primeira curva à esquerda, saída PUC, transição de par. Responde 5172, controle 120.8. Web 5856, cotejamento correto, recorte pronto para puxa acionamento, portão 05. Vai chamar para puxa acionamento, Web 5856. 6142, no posto de Aramã. Condição de alinhar e decolar separado, 6142. Afirmo. Autorizado alinhar e decolar separado, puxa 10, vento 100 graus, 3 nós. Ali decola separado. Chegou o meu Oscar, decolou 06, controle, 1208 no novo. 208, obrigado. Boa tarde, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, para o 040 na saída. Está presente, topo cancelamento, solicita mil pés no axé. Kilo Romeo Oscar, cancelado ao 06, 1 no meu pé no corredor axé. Aí pode falar da barra. Pode falar da barra, Romeo Oscar. Romeo Bravo Serra Tango, autorizado Porto Seguro, responde 5404, 1500 pés, corredor axé. Pistão no 7 com primeira curva à direita. Frequência do controle 120, decimal 8. Alô, meu bravo, você é tão só. Confirme transponder copiado. Então, meu bravo Serra Tanco, cotejamento correto, reporte. É, confio em pessoa, tá bom? Tráfego na 9-10. Então, meu bravo Serra Tanco, transponder 0271. Por gentileza, cotejamento. Isso. Papão, meu bravo Serra Tanco, cotejamento correto. Estacionamento táxi chama a torre na frequência 118 decimal 95 bombo. Autorizado, pista 10, 3-1-4, vento 120 graus, 1-2-9. Pouso autorizado, 3-1-4, mandará. 4-0-6-5, 116 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando de 3. Preto, 3:40, confirme, PC de bordo. Desculpa, é 1-2-1. 1-2-1, Ribeirão Preto, 3:40. Afirmo. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 10-14. Bom voo. Graças, Elisa. Estado 10-14, táxi até o ponto de espera da 10, base 895, a torre azul 4-0-65, graças. Para o 3-0 na saída Puca. Tem coisa, pode manter 2000 por enquanto? Estranho é 142, autorizado manter 2. É, obrigado. Temo isso que quilo, atenta a possível esteira do espaço sul real na 7, tem livre decolagem quando pronto, vento 100 graus, voe nós. Azul 4065.0 10. 4065 ali mantém, pista 10. Ali mantém 10, 4065. 3-1-4, solo 09, chame 1-2-1, missão 9, liberar. 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2-1-9, 2 5856, tá estimado pra fuxa? Controle com aquele cordial, boa tarde, o Papatango, esquilo Zulu, cruzando 800, perfil da Puca. Esquilo Zulu, subindo para o 070 na saída Puca. Afirmo, esquilo Zulu. Lima mais Foxtrot, confirme o parte de pista para decola. Operação para espaçamento curva à direita na proa 090. Informa o tráfego na sua posição de 11.08 milha, mantendo 270. Em caso de falha de comunicação, após 40 milhas, autorizado voar Romeo Fox 018. Em 40 milhas, voa Romeo Fox 018, caso falha, inventou proa 90, 6142. 6314, está aguardando coordenação com a CIV, o portão 05 já se encontra se ocupado. Por gentileza, aguarde na Santa Juliette. Vai aguardar. Azul 4462, reporte estabilizado localizado. Reporte estabilizado, Azul 4462. Chané 6314, entramos em contato com a Infraero. Senhor, infelizmente, você vai ter que aguardar o push do web do 05. Gentileza, aguarde. Tem algum tempo estimado para o Chané? Entramos em contato com o web e está estimando em 8 minutos para push. 8? Isso. Então, vamos aguardar, né? 3x4. Nós entramos em contato com a Infraero. Infelizmente, a Infraero disse que o senhor teria que aguardar a saída do web. Sem problema, vamos obedecer. Aguardo. 3x4. Obrigado. Sim, o tráfego acabou de livrar o campo, livrar o eixo de decolagem. Está se afastando agora para o Nordeste. Vento 100 graus, 1-2 nós, sem nível de decolagem, azul 4065. Livre, 4045. Papai, Lima, Mike Fox. Só confirme para o Anorte irá manter o corredor forte até as 20 milhas. Lima, Mike Fox, todo autorizado voo local. Acione 0157, 500 pés, corredor forte até 20 milhas, pista 1-7 com primeira curva à esquerda. Frequência do controle 120, decimal 8. Clima mais Foxtrot, cotejamento correto, cancelamento de táxi, chame a torre na frequência 118, decimal 95, bom voo. Romeu 142, após 10 milhas, autorizado a Romeu Fox 08. Após 10 milhas, Romeu Fox 08, 763, 142. 4065, de close 14, chame 120, decimal 8, controle, por favor. 208, boa. Bruno 396, essa identificação na chegada Mari, desça para o 0.